summer doors on 606 and front Continental down on that. 1705, autorizado a linha de colapso no zero, vento 170 graus, 059. Autorizado a linha de colapso 10, 1705. Suíço 97, chame o centro de ciclo em front 2, 8, sinal 3, 5, alternativa 2, 3, sinal 8. 2, 8, 3, 5, 2, 3, 8, sem amor, vai sim. Eu chamo o senhor na frequência da noite, sinal 95. 95, boa. Salvador, boa noite, 3290, visual baixado e travado. Está 3290 avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento 50 graus, 059. Eu depósito, 3290. 1705, decolado 52, chamo o controle de Salvador, 902.8. 208, boa. Boa. Controle. Salvador, voo 9705, decola, se escuta, boa. Olá, 705, da noite, contato rotante, material 360, autorizado valeta. Menos da presença. Passar pelo lugar do acionamento a critério, chama o táxi. 290, chama 855, vira à direita, chame 121, décima 9. Direita, 121, décima 9, chame 3297, boa. Sete zero cinco, chama o centro Recife, frequente, serão dois, decima 35, alternativa 23, decima 8. Confirme com o voo da 706. Centro Recife, frequente, serão dois, decima 35, alternativa 23, decima 8. 238, e a primária qual é? Amarela 22, decima 35. 2235. 128, decimal 35. 2835, certo. Mano 03 a bordo? Não, meio copiado, tá aquilo dela, tá que autorizado até a passar. Chame no ponto de espera, QNH 019. Charlie Delta, autorizado ingresso pista no 7, esquerda via pista, chame pronto para decolagem. Confirme. Vento 170 graus, 059. Aquilo Delta, decolagem autorizada, pista na 7, vento na 7, 0 graus, 059. Aqui no Delta, decolado ao 04, chama o controle de Salvador, no 20, do São 8. 08, 18, Tranquil Delta. Boa noite. Salvador, uma boa noite, é o Panamá do Teatro Delta, cruza em tempo, vai chegar agora, transição melhor. Fala, Pastor, aqui no Delta, chama o centro Recife, frequência 128.8, alternativa 35.3. 128.135.3 com Recife, Centro Delta, boa noite. Tudo. processar na identificação, deixa para 2 justo no 09, direto para. 62, adiciona a identificação do separa 2000 pés, registro no 019, direto do Duna. Autoriza a DLS X-Ray e portabilidade. Autorizado a DLS X-Ray, leva contato privado do Mundo Mundial. Thank you. 322, aciona a identificação, desça para 2.000 pés, ajuste no 09, gratidão. Repouso, pra 362. 1 360 graus, 059.